Brincadeira. Man, had a little boy, Gregory Hanks, you follow me, Fabrícia Alves da Agronômica, nossa senhora, terminou mais um, acabou, naninha. Música jovem acabou, com a força de Telmo Veras, onde o seu carro vai ficar em alto, e Boliche Pinguim, melhor lazer para a sua família. Daqui a pouquinho, Dance Club. Verão, sol e praia. Giovana Nucci acompanha você nesta onda. Biquínis, maiôs, modinhas, linha aeróbica e praia. Você tem uma aliada para este verão. Giovana Nucci acompanhando você em todas as estações. Rua Felipe Schmidt, 221, em frente ao Castelmar. Giovana Nucci, a marca do seu corpo. 101,7. Aí galera, revista Rasgou número 15 nas bancas, Pernambuco Power Factory, França, invasão brasileira no velho continente e mais, Hardcore Press e as notícias do mundo. Não vacile, reserve já com seu jornaleiro. Hardcore, a revista mais safe do Brasil, dropando direto no seu feed. Musical 2 e 3. Padrão XPBO. E aí galera, vamos entrar em forma, todo mundo nessa, sem ninguém de fora. XPTO já se preparou, com camiseta e calção, com biquíni maiô e com muito mais para te equipar, para nesse verão você arrebentar. Depender de nós, você vai se dar bem, você vai estar legal, não vai ter pra ninguém. XPTO tem duas na cidade, uma no CIS e outra na Trindade. E você continua ligado nas YD723-101,7 Floripa, Santa Catarina. A melhor e mais ouvida? Musical. A sua melhor resposta? Musical FM. Tá começando. Dance Club. Até às 6 da tarde, Dance Club, você vai ligando 440999, vai pedindo a sua música pra às 6 da tarde montar no voo livre, segunda parte. Dance Club com posto de posto, nota 10, único com vídeo, locador e restaurante Chopin, a feijoada mais gostosa da cidade. 2 e 5, Eddie, Vem, Box, Living na Olimpia. Frequency clear. hoje na Musical FM, com a força de Rosa Choque, seguida sempre ligando as vinheiras, Bom The Best Beats. Volta também foi Steve Allen, Loves in the Air, e NFM Box, Live Now Live, musical porrada no seu rádio. Olha o seguinte, o Banco do Brasil vai terminar este ano com 6 mil funcionários a menos no seu quadro de pessoal. As agências também serão reduzidíssimas. O enxugamento será obtido com demissões e aposentadorias. Daqui a pouquinho, meia hora de música e sem intervalos comerciais. Só que promove preços especiais para você viver descontraidamente os bons momentos desse verão. Na Rosa Choque, as melhores marcas com 40% e 50% de desconto. Nesse verão, vista as melhores marcas com 40% e 50% de desconto. Rosa Choque, Sexta Center e Canas Vieiras. Musical RR. Atenção! O Colégio Barriga Verde criou um plano especial dentro da realidade do Plano Collor. Mensalidade baixa de apenas R$ 6.550 para janeiro. Não pare este valor com os demais colégios. Vai sobrar dinheiro para você. No Barriga Verde, você tem o mesmo aproveitamento dos outros colégios. E a mensalidade menor, R$ 6.550 para janeiro. Turma da Manhã do Barriga Verde. Rua Deodoro 2, Centro. Fone 228381. 228381. Musical 2:19. Ô, Ben, a gente viaja amanhã, hein? Você já checou o carro? Sim, querida. Mas, Ben, os freios estão bons? Claro, querida. E os amortecedores? Uhum. E a bateria? A bateria tá ótima. Nos concessionários Volkswagen, seu carro tem 23 itens checados inteiramente grátis. Grátis mesmo. Passe férias tranquilas. Passe num concessionário Volkswagen. E a tensão da correia do alternador, você verificou? Verificou o quê? Use Flash, meio-dia. Está na hora de você cuidar bem do próximo vestibular. Garanta já sua vaga no Energia para o curso semi-extensivo de primeiro semestre para o vestibular da CAF em julho ou no extensivo para o vestibular da Federal no ano que vem. No Energia você também tem terceirão, uma forma de fazer o último ano do segundo grau e pré-vestibular ao mesmo tempo. Semi-extensivo, extensivo e terceirão. Energia para você em 91. A melhor e mais ouvida, tentando mais uma. Overdose musical, meia hora, só de música. 2:20, meia hora de músicas e intervalos comerciais pra você que tá ligadinho na Musical FM, certo? Toma lá, meia hora sem sair de cima, Duran Duran Serials. Sometimes 3 horas ouvindo a música. Ô, rádiozinha boa, é a boa, ô calor. Para no ar, uma brisa gelada. E da janela, deixa as sombras pra tocar. Abre o jornal, ligo a televisão. Aumenta a água, ignoram a solidão. Escrevo um gato que não quero ler. No telefone não consigo saber. No livro tenho uma página marcada. E você vai, você não vai. Você vai, mas você me leva e sai. Você me liga quando diz que nunca mais me faz. Que não quer, quando diz que não quer mais. Musical 2:28.